energia do afeto nos combos, numa jornada de evolução encontramos a felicidade na harmonia cósmica do coração, no coração. Sua presença sagrada nos guia pela serenidade interior. Encontramos a paz de espírito na divindade do amor superior. Queremos permanecer nos braços um do outro. Encontramos eternidade nesse encontro divino. Vivemos nossa felicidade. Essa doce melodia querendo